Salve Simpatia, está mais uma vez no ar o meu brinquedo estupefaciente através da música Muqueca de Siri. Eu sou o Conrad Rose, mas pode chamar de Siri. Toda quinta, 19h, estou aqui ao vivo na Rádio Comunitária Campeche. Letícia Sabatella e Caravana Tonteria. Encontrei no sentido do samba a cadência da vida, pois andava perdido e a prudência me obriga a pisar com cuidado no desenho do samba, a pisar como um bamba sem sentir agonia. Encontrei no sentido do samba a esperança da vida, como alguém que não sabe e descobre a alegria, como quem já nem sonha e recebe a vitória, encontrando a batida sem ter medo da glória. Foi sentindo no samba um batuque tão absoluto, aprendi que com ele a morte não crava suas garras de luto. Aprendi que o mais fino, supremo de tudo é saber que o sentido do samba é o sentido do mundo. O sentido do samba é o sentido do mundo. Encontrei no sentido do samba cadência da vida, pois andava perdido e a prudência me obriga a pisar com cuidado no desenho do samba, a pisar como um bamba sem sentir agonia. Encontrei no sentido do samba a esperança da vida, como alguém que não sabe e descobre a alegria, como quem já nem sonha e recebe a vitória, encontrando a batida sem ter medo da glória. Foi sentindo no samba um batuque tão absoluto, aprendi que com ele a morte não crava suas garras de luto. Aprendi que o mais fino, supremo de tudo é saber que o sentido do samba é o sentido do mundo. O sentido do samba é o sentido do mundo. O sentido do samba. Jovem Dionísio, Copacabana, estreando no Muqueca de Siri. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Um belo de um violão, um copo cheio de cor e prazer, folhas jogadas no chão. Na minha janela é outono, mas sei como é. Valeu, Jaque, obrigado pela deixa. Água no pé, não preciso ir à Copacabana, levo minha mente onde eu quiser. Todo dia passam os trens que eu perdi. Todas as viagens são só de partida. Um dia eu te chamo e pergunto se quer viver intensamente. Sentir água no pé, não consigo ir à Copacabana, o dia de semana. Entrego minha vida pro bem que quiser. Ai. Em homenagem, essa em homenagem. Solta aquela pra machucar os corações. Agora, três versões para a mesma música. Remy. Bia Krieger. A Rita levou meu sorriso, no sorriso dela meu assunto. Levou junto com ela o que me é de direito, arrancou-me do peito e tem mais. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel. Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. A Rita matou nosso amor de vingança e nem herança deixou. Não levou um tostão porque não tinha não, mas causou perdas e danos. Levou os meus planos, meus pobres enganos, meus 20 anos, o meu coração. E além de tudo, me deixou mudo o violão. Italiano, Chico Buarque no Moqueca di Siri. La Rita è scappata di casa, ha portato via il mio mondo, ha portato con sé ciò che è mio di diritto e che avevo nel cuore per lei. Si è presi i vestiti, il servizio di piatti, ma che abuso, il quadretto di San Francesco e un bel disco di Caruso. La Rita voleva finirla, voleva vendicarsi di me. Non ha preso una lira perché non ce l'ho, ma ha provocato dei danni. Ha presi i miei piani, i miei poveri inganni, e coi miei vent'anni l'amore che fu, e mi ha lasciato una chitarra che non canta più. La vita è scappata di casa, ha portato via il mio mondo, ha portato con sé ciò che è mio di diritto e che avevo nel cuore per lei. Si è presi i vestiti, il servizio di piatti, ma che abuso, il quadretto di San Francesco e un bel disco di Caruso. La Rita voleva finirla, voleva vendicarsi di me. Non ha preso una lira perché non ce l'ho, ma ha provocato dei danni. Ha preso i miei piani, i miei poveri inganni, e coi miei vent'anni l'amore che fu, e mi ha lasciato una chitarra che non canta più. Querida amiga Marisa Rotenberg, meu ziriguidum, um beijo, querida. É um macaco velho no meu galho, baralhando meu baralho, barganhando meu direito a ser estar. Distribuo meu brinquedo, pufu, eu não posso tomar tufu, minha vida é meu trabalho, meu trabalho. É viver. Vem, eu te resumo meu assunto. Acordo com o sol e assumo compromisso com o meu ziriguidum. Se eu me inquieto, eu canto e me confesso. Vivo, eu não tô morto. Digo sim pra mim que eu não tô louco. Eu sonho um pouco e com razão. Eu nem te conto que eu apronto. Todo dia eu conto um conto pra esse mundo. Campestre, agora Juliana Diniz, neta de Monarco, com a velha guarda da Portela. Um beijo na boca pode ser carinho, beijo na boca, beijo na boca pode ser paixão, mas pode também ter espinhos e dilacerar um pobre coração. Mais beijo na boca, beijo na menos boca pode ser carinho, beijo na boca pode ser paixão,

Baixista do Bom. Agora Raquel Barreto, Verde, e depois Muito Obrigado Axé. Quem pergunta por mim já deve saber do riso no fim de tanto sofrer, que eu não me esqueci das minhas bandeiras, das minhas trincheiras da noite. Eu que sempre apostei na minha paixão, guardei um país no meu coração. Um facho de luz seduz a razão, de repente a visão da esperança. Quis este sonhador, aprendiz de tanto suor, ser feliz num gesto de amor. Meu país acendeu a cor, verde as matas no olhar, verde perto ver de novo um lugar, ver adiante sede de navegar, verdejantes tempos, mudança dos ventos no meu coração. Do riso no fim de tanto sofrer, que eu não me esqueci das minhas bandeiras, das minhas trincheiras da noite. Eu que sempre apostei na minha paixão, guardei um país no meu coração. Um facho de luz seduz a razão, de repente a visão da esperança. Quis este sonhador, aprendiz de tanto suar, ser feliz num gesto de amor. Meu país acendeu a cor, de novo um lugar, ver adiante sede de navegar, verdejantes tempos, mudança dos ventos no meu coração. Verde as matas no olhar, verde perto ver de novo um lugar, ver adiante sede tempos, mudança dos ventos no meu coração, no meu coração, no meu coração. Te levar no altar, isso é, pra te levar na fé, pois Deus é brasileiro. Muito obrigado, Axé. Ilumino, mino, rumbilá, a estrada que vem a cota. É uma lei, quem tem santo é quem entende. Quanto mais, pra quem tem alguma missão e paz. Quanto mais pra quem tem ideias e os orixás. Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz a festa. Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz um samba. Odô, axé odô, axé odô, axé odô. Odô, axé odô, axé odô, axé odô. Isso é pra te levar me ler, pra te lembrar do Badauê, pra te lembrar de lá. Isso é pra te levar no meu terreiro, te levar no candomblé, pra te levar no altar. Isso é pra te levar na fé, pois Deus é brasileiro. Muito obrigado, axé. Iluminou-me Norumbilá, a estrada que vem a cota. É uma lei, quem tem santo é quem tem. Quanto mais pra quem tem alguma missão e paz. Quanto mais pra quem tem ideias e os orixás. Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz a festa. Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz um samba. Odô, axé odô, axé odô, axé odô. Odô, axé odô, axé odô, axé. Opa! Então, este foi o lado A do Moqueca de Siri de hoje. Letícia Sabatella com Caravana Tonteria, O Sentido do Samba, Jovem Dionísio, Copacabana, Bia Krieger com Remy, versão da música Rita de Chico Buarque, que veio depois em italiano, então foi em português, depois em francês e depois em italiano, a mesma obra. Marisa Rotenberg, meu ziriguidum, um beijo, um upa, querida. Juliana Diniz com Velha Guarda da Portela, beijo na boca. Juliana Diniz é neta de Monarco, filha de Mauro Diniz. Depois, Dobradinha de Canhoto e seu regional, Aperto de Mão, um choro e depois um maxixe chamado Matuto, de Ernesto de Nazaré. Raquel Barreto, duas faixas extraídas do Samba das Pretas, né? A apresentação tem toda no YouTube. Catei de lá verde e muito obrigado, axé. Um beijo, querida. É sempre bom tocar Raquel Barreto. No fundo, estamos ouvindo Hamilton de Holanda e o Baile do Almeidinha. Um chorinho em Cochabamba. Depois dessa quebradeira, vamos abrir o lado B com uma música para dedicada a Jair Messias Bolsonaro, o genocida que se faz de boboca.

desmula. Se na linha do céu sou estrela, na linha da terra sou rei, mas na linha das águas sou triste, do meu fogo que um dia apaguei. Na linha do céu sou estrela, na linha da terra sou rei, mas na linha do fogo sou triste, pelos mares que eu não naveguei. Como é que eu vou fazer para desenrolar? Fazer para desenrolar. Toda quinta, 19h, tem Moqueca City ao vivo, aqui na Rádio Comunitária Campeche. Agora me chama Pescador. Mestre Ambrósio. uma chuva para cada queimada, uma chuva para cada lagoa. Chuva, por gentileza, chuva. Cobra rasteira, menta menta, arroba muqueca siri, muqueca com U e Q U. Toda quinta, 19h ao vivo, aqui na Rádio Comunitária Campeche, 98.3 MHz, radiocampeche.com.br, o nosso site. Trajeto é reto, nem o mar é regular. Nem todo trajeto é reto, nem o mar é regular. Nem todo trajeto é reto, nem o mar é regular. Estrada, caminho todo, me perco pra encontrar. Abrindo um talho na vida até que eu possa passar. Como um moinho que roda, traçando a linha sem fim. E desbravando o futuro, girando em volta de mim. Mundo, cobra rasteira, assim o chão se fez. Cobra rasteira, nem todo trajeto é reto, nem o mar é regular. Nem todo trajeto é reto, nem o mar é regular. Nem todo trajeto é reto, nem o mar é regular. Nem todo trajeto é reto, nem o mar é regular. Estrada, caminho todo, me pegou pra encontrar. Abrindo Metá. Moqueca de Siri na Rádio Campeche. Domingo de 11 ao meio-dia tem o Repeteco do programa. Ao vivo, 7 da noite de quinta. A seguir, vamos com a estupenda, estupenda, magnífica, querida Gal Costa. Quereres. Depois Mussum. As três músicas são do Jorge Ben, né? É. Aliás, o Jorge sempre deixa pra nós uma música todo ano. O Jorge escolhe uma musiquinha e dá pra nós. Jorge nos deu Cadê Tereza, a primeira música. A segunda, Vou Me Pirulitar. A terceira, tá chegando em fevereiro. Né? Agora tem a quarta, que a resposta é da Tereza. Dá pra gente fazer aqui? Tenha fé também. E o Tenha Fé. Você lembra do Tenha Fé? Não, nunca não. Tenha medo, tiquindinho, tiquindinho, do seu inimigo, tiquindinho, tiquindinho, quando não é você que começa a brigar. Também nunca ande de cabeça baixa, bem danado, pois nem tudo que cai do céu é sagrado. Pois nem tudo que cai do céu é sagrado. Para que este vaza, deixa a praia descoberta. Uma onda vai, outra onda vem, beber, o seu amor pode vir também. Não fique triste, o seu amor pode vir também. Aí então você vai me dizer se eu tenho razão, sim ou não. Pois é por experiência própria que eu perdoei o meu coração. Infeliz no junto, feliz no amor, saúde e felicidade. Pra dar e vender, se a reza é forte, você vai ver que amanhã um lindo dia vai nascer. E amanhã um lindo dia vai nascer. Infeliz no jogo, o amor, a alma é lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Maravilha. Depois de originais do samba, Orlando Tibo. Abre o espaço na sala e dança. Agora é que meu samba vai ensinar o jeitinho maneiro de se cantar. Balanço diferente o meu samba tem, até o estrangeiro gostou também. Agora é que meu samba vai ensinar o jeitinho maneiro de se cantar. Balanço diferente o meu samba tem, até o estrangeiro gostou também. Olha o samba como é que tá, cada coisa no seu lugar. E ninguém mais vai duvidar desse jeitinho brasileiro improvisar. Agora é que meu samba vai ensinar o jeitinho maneiro de se cantar. Balanço diferente o meu samba tem, até o estrangeiro gostou também. Agora é que meu samba vai ensinar o jeitinho maneiro de se cantar. Balanço diferente o meu samba tem, até o estrangeiro gostou também. Olha o samba como é que tá, cada coisa no seu lugar. E ninguém mais vai duvidar desse jeitinho brasileiro improvisar.

Jó, Orlandivo, Paládio, Banda Gente, Samba do Trem, dedicada a toda a galera que passa perrengue no transporte coletivo. Também queria deixar claro que, apesar do incômodo, o Muqueca de Siri fortalece a greve da Concap, que no caso aqui em Floripa é a coleta de lixo. No fundo estamos ouvindo esse baixo maravilhoso do meu querido amigo Joel Formigão, Benegão, Marcelo D2, Black Alien e grande elenco Planet Ramp. Este é o Muqueca de Siri, que vai lá toda quinta-feira, 7 horas da noite, no lugar do proselitismo babaca da Voz do Brasil, aqui pelo 98.3 MHz, frequência modulada da Rádio Comunitária Campeche. Você também pode ouvir pelo Radiosnet ou pelo TuneIn, esses agregadores de rádio, escolhe qualquer um aí. Tá lá, Rádio Campeche, Floripa. E também no site radiocampeche.com.br, lá tem o player, dá pra ouvir. Todo o programa feito aqui é gravado e depois armazenado no archive.org. Internet pública, sem banner, sem limite de download, sem ter que pagar nada. Tá lá o Muqueca de Siri desde 2006, toda a nossa história. Prêmio PCA 2007, Prêmio Aldir Blanc 2020. E em breve a Rádio Cicleta rodando por aí, fazendo rádio com a energia gerada pelo movimento da roda da bike. Valeu, até a próxima, galera. Obrigado, Formigão. Muita saudade do Rio. Até a próxima, saudações rubro-negras. Muqueca de Siri.